a sua rádio onde você estiver. Estamos apresentando Fronte, aqui na Transamérica. Fronte Transamérica até meio-dia em 104.5 e transamericafoz.com.br. E agora há pouco mandei um abraço aí pro Haroldo Amboni, que está na nossa sintonia, e a Luciana me comentou aqui fora do ar que uma das coisas que o Haroldo disse quando ligou aqui para Transamérica é que gosta da risada da mulher do Gogli. Pois é, quem que não gosta, né, daquela risadinha marota, uma máquina dando risada para nós aqui na nossa sintonia. Os contatos aqui da Transamérica Foz para você interagir conosco, 8828-2828 é o nosso número no WhatsApp, 3028-2828 é o nosso telefone aqui da central da Transamérica Foz. Transamérica Foz, nossa fanpage no Facebook, e estamos presentes também no Instagram e no Twitter. Nosso perfil é o @TransaméricaFoz. Daqui a pouquinho, hein? Daqui a pouquinho está chegando aí o 7-1 da semana, mas também teremos esporte com a participação de Sidney Busanello em instantes aqui no Fronte Transamérica. Transamérica! Oh, Agenda Esportiva. Sidney Busanello, bom dia. Bom dia, Guilherme. Forte abraço para você, para o ouvinte Transamérica. Bom, do resultado não tem nem muito o que falar, né? O Foz do Iguaçu Futebol Clube perdeu nessa semana para o Coritiba ali na quarta-feira no estádio do ABC. Resultado de 3-0. Kleber Gladiador, né? 3 gols. Diz que pediu música lá na Woods depois, né? Por causa dos 3 gols. Enfim, é algo aí que doeu no torcedor iguaçuense. Agora, eu até conversava com você antes sobre esse assunto. O que teve de situação ali nos bastidores do jogo, até na prévia do jogo ali, que, enfim, algumas situações difíceis para o Foz, isso, de certa forma, até mexeu, nem que seja com o psicológico dos jogadores, né? Eu imagino que sim, Guilherme, porque já na terça tarde, ou seja, um dia antes do jogo contra o Coritiba, vários jogadores estavam passando mal, foram internados, inclusive com vômito, diarreia, alguns, dor de cabeça, alguns com febre, e ficou aquela dúvida entre dengue e intoxicação alimentar. E aí depois, na verdade, apenas um jogador teve confirmado o problema da dengue, né, que é o Adrian, e os demais com intoxicação alimentar. E a gente sabe que 24 horas antes de um jogo importante como esse, o jogador ter esse problema, certamente isso afetou no rendimento dos atletas. 3 foram titulares, o goleiro Ney e os irmãos Safira e Safirinha. Mas se recuperaram, segundo eles, a tempo de participar do jogo. Houve uma conversa com a comissão técnica, com membros do departamento médico, e eles foram liberados. Mas, visivelmente, eles sentiram. Isso ficou claro no rendimento desses atletas em campo diante do Coritiba. Do outro lado, um Coritiba forte, com jogadores com grande experiência, e o resultado foi construído ao natural, 3-0, e poderia até ser um placar ainda mais dilatado. Enfim, foram muitos problemas. O Foz até agora realizou 2 partidas, venceu na estreia, mas perdeu em casa. É como a gente sempre diz, que tem que ganhar em casa. Então, até agora, acho que está dentro do normal, 50% de aproveitamento. É só trocar, né? Ganhou fora, perdeu em casa, quando normalmente o torcedor e até as projeções dão conta que o time pode perder fora e ganhar em casa. Mas, realmente, com esses problemas, o Foz já teria dificuldades diante do Coritiba, e com os problemas com vários atletas do elenco, inclusive membros da comissão técnica, e aí esse problema que é enfrentar o Coritiba certamente foi ampliado. Agora teremos uma outra partida agora, que é a partida contra o Cascavel na próxima quarta-feira. Coritiba tem uma folha de salarial grande, é uma equipe que a gente sabe que é uma das favoritas. O Cascavel, eu acredito que esteja pelo menos num nível parecido com o do Foz. O que é que podemos esperar dessa partida? A gente pode dizer que são clubes, times do mesmo nível. Aí é briga de igual para igual, né? Não é contra um Atlético, não é contra um Coritiba, enfim, é o Cascavel, do tamanho do Foz. Aí sim, o Foz tem que pensar em vencer, tem condições para isso. Eu imagino que até a próxima quarta-feira esses problemas todos serão solucionados e o técnico Ivan Carlos Alves vai ter todos os atletas à disposição para enfrentar o Futebol Clube Cascavel. O Cascavel tem 3 pontos também, perdeu para o mesmo Coritiba e venceu a equipe do PSTC. O Foz joga em casa e aí certamente, se o resultado positivo não vier, o Foz será cobrado, porque é jogo em casa, jogo onde o torcedor quer a vitória, e será essa vitória fundamental para as pretensões do Foz no Campeonato Paranaense. Jogo que será transmitido aqui pela Transamérica na quarta-feira, a partir já finalzinho da tarde. Papo de craque, na sequência já começa a transmissão? O jogo está confirmado para as 8 horas da noite, Guilherme, no estádio do ABC. Então a gente começa às 6 da tarde com o programa esportivo, o Papo de Craque, e já emendamos com a nossa jornada esportiva. A narração do Alessandro Cunhasque, comentários do Edson Bastos e do Gerson Baluta, e eu estarei nas reportagens. Também teremos o pessoal da técnica, do plantão, enfim, toda a nossa equipe participando na quarta-feira de mais uma Jornada Esportiva Transamérica. E eu diria, Guilherme, que na verdade os dois próximos jogos serão fundamentais e decisivos para o Foz, porque recebe o Cascavel aqui no ABC nesta quarta-feira e no domingo que vem, dia 14, joga em Cornélio Procópio contra o PSTC. Cascavel e PSTC, na nossa avaliação, são times que o Foz poderá vencer. E em vencendo esses dois compromissos, aí sim o Foz vai ficar numa situação, eu diria, confortável na tabela de classificação. Agora, se vencer, se empatar ou perder, a coisa pode se complicar na sequência. E falando de esportes, não podemos deixar aí de mandar um abraço para as meninas do Foz Cataratas, né, que nessa semana conquistaram mais uma vitória no Campeonato Brasileiro, 3 jogos e 3 vitórias, enfim, fazendo bonito aí no Brasileirão com classificação antecipada para a próxima fase. Mas enfim, já estamos aí estourados no tempo nesta manhã. Sidney Busanello, muito obrigado por essa participação aqui no Front. Eu que agradeço, Guilherme, um abraço para você, para os ouvintes do Front e ótimo carnaval a todos. Lembrando, hein, gente, você que gosta de futebol, quarta-feira tem Foz e Cascavel no estádio do ABC. Um abraço, Guilherme. E vamos de música agora com a mensagem do ouvinte aqui no Front Transamérica, ou no caso da ouvinte, né, ouvinte Noélia do Jardim América, que disse o seguinte. Ela escreveu aqui no WhatsApp: Guilherme, estou sentindo falta de quando você tocava a música do Paraguai no Front. Olha, Noélia, seguinte, eu também. E vamos resolver esse problema então? Rock do Paraguai com a banda Flow aqui no Front Transamérica.

Fronte. Voltamos no próximo sábado.